Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu nunca zerei Sonic com todas as esmeraldas do caos. Aqui é Carlos Volto, e adoro jogar Ninja Gaiden. E aqui é Azaghal, e eu nunca tive um videogame meu. Você nunca teve um videogame seu? Não, porque eu não tenho paciência pra ficar jogando videogame em dias seguidos, horas. Eu tenho um Madness de 48 horas, que é quando eu descubro o jogo, eu fico louco. 48 horas. Jogo 48 horas sem parar, mas depois... Eu tenho vários amigos com videogames, então eu incomodo eles. Você incomoda? Meu irmão tinha videogame, tinha muito videogame, ele teve todos. Cara, eu lembro quando um amigo nosso comprou um PlayStation 2 e tipo assim, ele foi o primeiro amigo a ter PlayStation 2 e aí foi um acampamento, você acampou na casa dele, não foi isso? E o nosso é o austríaco? O austríaco. É. Nosso amigo austríaco. Ah, eu morei lá. Morou lá, cara, sério, uma semana, não saiu de lá, cara, impressionante. Tem jogo do Senhor dos Anéis. Isso, com aquele jogo do Senhor dos Anéis, o Duas Torres, né? Enlouquecido e morei lá durante. É, mas impressionante. Então, bom, vocês já notaram que o papo hoje é de videogame, sim. É, esse Nerdcast saiu finalmente, ele foi um pouco amaldiçoado, porque tivemos vários problemas para lançá-lo. E o principal foi que, quando gravamos, uma primeira essa é a versão 2.0 do Nerdcast Videogame. É, a versão 1.0 teve um problema que foi gravado comigo, com o Carlos Voltor, e com o Fly, que é o nosso leitor antigo do fórum, foi convidado para gravar. Só que o que aconteceu? Graças aos nossos grandes recursos tecnológicos, a nossa conexão ficou truncada e o áudio ficou todo babado da metade pro fim. Então, lendo se nas entrelinhas, ficou uma porcaria e decidimos fazer outro. Não ficou uma porcaria, tava bom, cara. O nome do cara que fez... Era o Fly. Então, o recado que ele quis é Fly... Fica pra próxima, né? Não foi o seu momento pra... Não, mas... Eu me mato. Eu ia chamar o Fly de novo pra participar, mas ele não se encontra disponível agora no momento que estamos gravando. Então, realmente, fica pra próxima, Fly. Desculpe. Esse é o Nerdcast Videogame. Mas antes do Nerdcast Videogame, vamos ler alguns e-mails dos nossos ouvintes que estão participando. Mandando e-mails para o nerdcast@jovemnerd.com.br. Você pode mandar o seu com caneladas, sugestões, elogios, críticas, cheques ao portador. Exatamente, mande o seu e-mail agora. Fale sobre o próximo Nerdcast, sobre esse Nerdcast. Olha, o próximo Nerdcast qual é? É verdade, eu tenho que avisar isso até. Esse Nerdcast hoje, de videogame, era pra ser o Nerdcast 11, como a gente havia prometido no último Nerdcast, no Nostalgia Tecnológica. Mas, por causa desses imprevistos todos e por causa do filme do comedor de placenta... Missão Impossível 3... Nós adiamos o Nerdcast, passamos ele para ser o 12, enquanto Missão Impossível 3 tomou o lugar dele sendo o 11. Isso, então é isso, o Nerdcast. Mas isso não deve acontecer mais, ou talvez aconteça. Não. Imprevistos podem sempre acontecer. Entra a vinheta da canelada aí. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos lá. Uma canelada, na verdade não foi uma canelada. Alguém, que eu não me importei em pegar o nome, escreveu: não confundam, 3 pontos. Sérgio Malandro, depois de ser o mala dos calouros do Silvio Santos, apresentou um programa chamado Hora do Capeta, que passava nas manhãs do SBT. A TV Pou foi apresentada em seus 3 anos de existência por Paulo Barbosa, Luiz Ricardo e Tânia Alves. Luiz Ricardo era o Bozo, o segundo Bozo, não era? O que eu informo a você, ignorante ouvinte? É o Gabriel Cruz que mandou esse e-mail. Isso. O Sérgio Malandro participou, sim, do TV Pou, assim como a Mara Maravilha, Richard Gere brasileiro, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele? Richard Gere brasileiro? Otávio Mesquita. Richard Gere brasileiro. Então, ignorante ouvinte... O Sérgio Malandro participou, sim, do TV Pou. Eles participaram numa época que os apresentadores mudavam diariamente. não fique preso às suas fontes internéticas de asneiras e preste mais atenção no Nerdcast, que é informação segura, ou não. Bom, temos uma outra canelada aqui que o leitor Rafael apenas mandou falando que o videogame que o Blue Hands tentou falar no nosso Nerdcast de tecnologia era o Odyssey, que tinha aquele teclado e todo o padrão de um telefone e se jogava com as teclas. Outra coisa, o Eduardo Auris Filho mandou aqui um e-mail dizendo que no Nerdcast número 10, na verdade, o episódio onde roubam o tubo de imagem do Jasper, que é aquele velhinho barbudo dos Simpsons, e ele fala do canal dos gatos, é o episódio do toque de recolher, que as crianças montam uma estação de rádio clandestina. Não é o do Gatuno. Eu bato o pé. É o do Gatuno, sim, malandro. Vamos depois achar isso em algum lugar. Tá no aí, tá. Nerd, eles estão querendo... Ah, não, nós sabemos mais do que a gente. Sabem mais do que a gente. Nós somos nerds profissionais. Nós somos empresa nerd. Lá tentando. Mas vocês não vão conseguir. Nós temos certeza do que nós falamos. Aham. Uhum. Então, seu Eduardo, a canelada foi sua, a canelada foi sua. Bom, vamos lá, mais uma canelada sobre o nosso RPG, nosso Nerdcast de RPG. O Tomás Amâncio disse que Star Wars não é um RPG do futuro, como a gente falou, e sim do passado. Então, what? Referente a qual? Qual é o ponto de referência? Nosso, ele quer falar muito tempo atrás de uma galáxia muito distante. Então ele passado quis dizer... e futuro são algo muito relativo. E principalmente em relação a Star Wars. Não existe passado, presente ou futuro pra nós. Bom, futuro pra... é tecnologia superior. Sim, mas então se é existia futuro. Um passado medieval onde as pessoas tinham armas de luz e voavam pelas galáxias, eu queria ter estado lá. Pois é. Um dia os cientistas vão achar um fóssil de Chewie, de... um fóssil de Mon Calamari? Não, porque está numa galáxia muito, muito distante. Quando a gente chegar nessa galáxia muito, muito distante, a gente vai encontrar. Bom, então, pra aliviar no final, ele falou: a propósito, parabéns pelo podcast, vocês são geniais, muito engraçado. Aliás, muitos e-mails dizendo parabéns pelo Nerdcast que nós... Eu já vou falar, parem de mandar, porque não precisa, nós sabemos que nós somos geniais. É redundância. Não, mas podem mandar sim, mandem, por favor. Nós gostamos de ouvir. Carlos, você chegou, falou que no Role Master você chegou com um personagem seu e você, sozinho, cercou 3 orcs. Vamos ouvir o áudio. Como você... Vamos... Peraí. Não cerquei. Vamos ouvir o áudio. Toca aí o áudio. Eu lembro também que teve um combate em Role Master que nós estávamos enfrentando 3 orcs e eu cerco os 3 parado na porta e eu cerco os 3 e eu cerco os 3 cerco os 3... Como assim você não tá dizendo? Você fala que se... Como uma pessoa cerca 3 orcs? A única coisa que eu lembro é que eu estava numa porta, eles estavam do outro lado da porta. E você sozinho cercou 3 orcs. Basicamente. Basicamente. Pra você ver como eu era bom. Aham. No Companion 7, tabela 57, tá aqui, skill, cercar 3 orcs sozinho. E eu tinha mais de 50 pontos nesse skill. Muito bom, cara, muito bom. Último e-mail da noite é do Marcos Cardoso, ele pergunta, aliás, outros nerds mandaram essa mesma dúvida, mas o Marcos Cardoso ele foi simples, simplesmente escreveu a frase: como vocês gravam o Nerdcast? Azaghal, quer explicar? Eu tenho um gravador antigo, daqueles que você segurava um microfone, ele vinha com uma alcinha de couro, sabe? Você bota um tape, e aí a gente aperta REC, fala à vontade e depois a gente edita. A gente pega a fita e vai cortando e emendando ela com o durex até ficar como a gente quer. Isso, exatamente assim. Basicamente assim. Por isso que demora um pouco às vezes. É as isso. As musiquinhas, os efeitos sonoros, a gente tem um senhorinho que trabalhava na época do rádio e ele fica fazendo todos os efeitos de gongo. Ele tá até aqui do nosso lado, tá, pra mostrar como ele tem essa habilidade. Ele pode fazer alguns efeitos sonoros agora pra você. Isso. Faça, Jarbas, efeitos sonoros, por favor. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Já. Então vamos lá, porque o programa já está indo e temos que falar sobre videogames. Vamos tocar musiquinhas de videogames, o Nerdcast inteiro. Olha que beleza, que nostalgia. Escute isso, meu querido Nerd. Ao som desta bela canção, vamos falar da origem do videogame. Carlos, você tem aí na sua pauta e na sua memória. Originalmente, o primeiro videogame foi criado em 1958. Não seria o primeiro videogame, mas seria tipo, o primeiro protótipo, a primeira ideia de uma interface interativa na qual você brincava com uma bolinha na tela. Mas era tipo o jogo do tênis, né? Que era tipo um jogo de tênis. Mas né? não era o Pong. Antes disso, não era o Pong. Só tinha interface interativa na qual você brincava com um bastão. Era um bastão e uma roda. Dependendo de com quem você brincava. Mas e aí? Conte. Em Brookhaven, National Laboratory, que é uma unidade, um laboratório de pesquisa nuclear nos Estados Unidos. Não, qual é o nome? Brookhaven National Laboratory. Ai, que ridículo. Nos Estados Unidos? Não, um laboratório de pesquisa nuclear. Certo. Entendeu? Era o nome do criador, do cara que idealizou isso, era William A. Higginbotham. Uhum. Ele estava abrindo o laboratório para apresentação ao público para mostrar como era segura a energia nuclear. É, excelente. Então, ele achou que era tão... Explodiu e virou um Super Nintendo. Ele achava chato ficar mostrando simplesmente fotografias e equipamentos com estática, luzinhas piscando pro público. Luzinhas piscando Star Trek. Né? Então ele decidiu criar um sistema de interação em que o público chegasse e pudesse interagir com alguma coisa lá dentro e se divertir. Uh-huh. Então ele, junto com um especialista técnico, Robert V. Dovrak, desenvolveram um simples sistema. Nome simples. Bom, os caras são pesquisadores nucleares, só acho que vai ter nome ridículo. Eles chegaram a construir naquela tela de radar, você tinha uma linha vertical. É aquele escopo redondo de tela de radar. Aquele escopo redondo de radar. Uma linha vertical com uma barrinha no meio. É aquele escopo que o Said usou no Lost? escopo redondo. Isso. É, aquele redondo pequeno. E ficava uma bolinha indo de um lado pra outro nessa linha vertical, como se fosse um jogo de tênis. Como se fosse um jogo de tênis visto de lado, né? Que você tá falando. Isso. E não tinha barras, não tinha nada nas laterais. Uhum. O que acontecia? Você tinha um controle, esse controle ele tinha uma rodinha e um botão. Uhum. Com a rodinha você direcionava pra onde a bola ia, e com o botão você devolvia pro outro lado. Ah, muito simples, elementar. Era uma coisa simples e elementar. Isso foi desenvolvido em 1958 e foi... Assim, venha visitar a nossa usina nuclear e venha jogar esse joguinho. Era um chamativo. Um atrativo, né? Era um equivalente a gostosa, né, cara? Que eles botam hoje em tudo que é lugar. Venha ver carros e gostosas, sabe? Será que tem uma gostosa lá em Angra 1? É verdade, uma gostosa. Tem Césio 136? Apresentando assim, ó. Apaga a luz e ela brilha no escuro. Mas então... Eles chamaram o jogo de Tennis for Two. Tennis for Two. Ih, jogavam duas pessoas. Ou era uma só... Não, eram duas, uma de cada... Fazia a bola de um lado pra outro. Puta, cara, Tennis for Two, então, pelo amor de Deus, canelada. Pô, E aí, daí... Não, mas eu sei que teve uma história de um cara, o... Cremildo. O Cremildo? Que foi o inventor do Odyssey, que foi o primeiro... O Odyssey foi o primeiro videogame, com, assim, cara de videogame, né? Quando ele começou, quando teve o primeiro, ele não foi muito aceito, né? Foi... Não cresceu. Achei... Levou tempo. Peraí. Eu sei quem é. Eu achei aqui o nome dele. É o Ralph Baer. É o alemão que ele tinha, no início da década de 50, antes desses caras... Vai saber. Antes desses caras criarem esse videogamezinho Tennis for Two, ele tinha pensado justamente em transformar a TV em alguma coisa interativa, porque ele via a TV, aquela caixa mágica, que só, a única coisa que ela fazia era traduzir os sinais que ela captava em imagem na tela. Eu falei, não é possível, isso aqui tem que poder fazer alguma outra coisa. E ele, ao longo dos anos, foi desenvolvendo um sisteminha em que você controlava os pixels, né, uns quadrados na TV e tal, que ele acabou vendendo esse projeto e aí acabou se transformando no Odyssey, e aí daí veio Pong, etc e tal, etc. E aí ele morreu pobre e bêbado. Normalmente, né? Mas o... Então veio o Odyssey, quer dizer, todo mundo, acho que da minha geração, todo mundo lembra do Atari como sendo o primeiro videogame, ou não? É o Odyssey. Eu lembro do Atari, pra mim. Pra mim foi o Odyssey. Daktar? que era o DuckTales? Era o genérico do Atari. Ah, assim, você falou, é verdade. Era um videogame igual ao Atari, que aceitava os jogos do Atari e que era mais barato que o Atari. Excelente. Eu acho que o primeiro que eu tive era um desse, da série do Atari. Mas pra mim, que o, no meu caso, os controles eram embutidos. Mas você não teve o Odyssey primeiro? Não, eu tive o Odyssey primeiro. Também era com como controle embutido. Então fala do Odyssey rapidinho. O Odyssey era tipo, parecia um mini computador, né? É, não, ele era, tinha, basicamente era um teclado, que a gente tem hoje, um pouco maior. Uhum. Né, tinha suas teclas, tinha dois, ele vinha com dois controles embutidos. Você tinha vários daqueles joguinhos, tinha Pitfall, que eu não me lembro, não sei, não tenho certeza. Pitfall foi o primeiro jogo que eu joguei no DuckTales. É, tinha alguns jogos que depois vieram até no Atari. E tinha jogos que você usava o teclado, tipo de caça-palavras, jogos de esconder, de adivinhação. É, jogos que você nunca jogou, né? É. Tinham jogos que na verdade eram pra várias pessoas, uhum, não só pra duas, né? Você tinha uma. Jogos desses que você utilizava o teclado de adivinhação que você jogava com 4, 5, 6 pessoas. Uhum. Né? Você desenvolvia a palavra e as outras pessoas tinham que ir adivinhando. Tipo um roletrando da vida, que você tinha que ir lá e ficar dizendo qual letra era e quem tivesse mais ganhava. Tinha uma coisa desse tipo. Uhum. É. E aí depois nós tivemos o Atari. Depois veio o Atari, foi o meu primeiro videogame. E nós tínhamos que ter uma baita imaginação pra jogar Atari, né? E etc. Porque era tudo um quadrado gigante na tela. Ah, esse quadrado gigante no fundo branco. Estou jogando jogo de esqui. Quadrado gigante azul com sunga vermelha. Com um quadradinho vermelho no meio. Super-Homem. É. Aquele jogo de carro. Qual era o nome? Enduro. Eram dois quadrados pretos e um quadrado vermelho no meio. Era o Enduro. Era uma pista reta e tinha que desviar das poças. Não, era isso. Era o Enduro. Era o Enduro. O Enduro não era assim. O Enduro aparecia o carrinho e aí de noite que ficavam dois quadradinhos. Mas a pista era sempre a mesma, cara. Era uma curva pra direita e acabou. É, mas era isso. É, era basicamente isso. Ele fazia a curva pra direita, fazia a curva pra esquerda. Depois reto. Aí virava gelo, né? Aí mudava a pista. Caraca, virava gelo Enduro, né, cara? É, a pista mudava, ficava derrapava, disso, né? Ficava mais escorregadia, dificultava pra você ir pra um lado e pra outro. Reclamando do quê, né? Toda a sua variedade de cenário. Pô, Enduro tinha... Olha só, os clássicos vários, da... Os clássicos do Atari eram o Enduro. Era aquele do carinha que tinha uma mochilinha com um helicóptero, com a hélice. Esse era maneiríssimo. Não era? Não, esse era do Atari? Era. Era. Isso, ele botava a bombazinha na parede, saía de perto, estourava, né? Era o Hero. Era Hero o nome, né? Hero. Esse era maneiríssimo. Isso era muito maneiro. E tinha outro clássico do Atari que era aquele de polícia e ladrão, que eu nunca lembro o nome. Puta... Que é aquele que vai ser no shopping? Era o shopping ou era o supermercado? Eu não sei, tinha carrinho de compra. Mas eu acho que era o shopping. Isso. Padeiro, não tinha? Tinha dos Smurfs. Cara, como. Puta, como eu sofri. Fazia isso, jogo. Ficar mais rápido. Cara, como eu sofri com esse maldito jogo dos Smurfs, cara. Era um terror, cara. Eu não me sentia feliz em jogar, cara. Eu tinha medo. Tão difícil que era. E tinha outra River Raid. Né? Ah, peraí. River Raid foi um clássico do aviãozinho. Tinha River Raid. River Raid era um clássico. Isso, muito bom. Aquelas Olimpíadas que a gente quebrava os joysticks. O Carlos falou... Decathlon. Quebrava no Decathlon, quebrava o controle. É, isso foi um problema no meu primeiro Atari. Que no meu primeiro Atari, os controles eram embutidos. Eram embutidos? Então, eram embutidos. Assim? Dentro os do eram embutidos dentro do videogame. Você não tinha como puxar o controle. Você não trocava o controle. Que inferno! Exatamente. Quebrou o controle. Opa, perdi o videogame. E isso aconteceu, logicamente, né? Não, com certeza. Aí eu lembro que eu tive um segundo Atari, esse sim, com... Um plug pra trocar. E aí você disse que tinha um macete que você segurava o manche e você mexia a caixinha do controle. Não, segurava a caixinha e balançava pra ficar agitando o manche. Isso, claro, já era na época que o controle já tava... isso já era na época que o controle já não tinha mais aquela emborrachado. Meu Deus, cara. Quando o emborrachado já ficava solto, que ele não. Que ele soltava. Uhum. Lembra disso? Que o emborrachado soltava? Soltava sempre. Isso. Então, isso já era da época que ele ficava solto. Então ele ia bem mais rápido você fazendo isso, porque não tinha resistência do plástico, do emborrachado. Meu Deus, cara. Aí o Decathlon era sinistro. Mas então. Tivemos no Atari. Tinha também o jogo do Jason, que era também uma coisinha, um quadradinho colorido, depois um quadradinho com uma faquinha com uma cara branca. Esse era o Jason. King Kong não era do Atari também? Não, não. Não, Donkey Kong, Nintendo. Veio no Nintendo. Essa grande evolução do videogame, essa extremamente popular, se você procurar no YouTube, você acha aí umas propagandas do Atari na época e tal. E era uma... E eu já até vi também no YouTube um vídeo de um noticiário falando sobre ações da Atari e como crescia, e como era um boom, era um espetáculo. Isso começou, na verdade, né, na década de 70, mais, começou a ficar... Os jogos eletrônicos começaram a ficar populares no formato fliperama, aquele que, pô, é. Pac-Man, sabe? Elevator Action. Não, peraí, Elevator Action é muito depois, cara. Tô falando de Pac-Man. Mas ele começou... Ah, tô sim, falando dos quase como Pac-Man e Space Invaders, cara, que era um... Space Invaders era maneiríssimo. Que era uma loucura, era de ficar 1 milhão de pessoas em volta. Esse e ficar... Space Invaders era aquele que ficavam várias naves alienígenas em bloco. Isso. E você ficava com a sua mini nave destruindo elas. Chama esse jogo que era uma nave que era um triângulozinho. Asteroides. Tirando em asteroides. Isso, era o asteroide. Era um asteroide. Esses eram. O Missile Attack. E o Missile Attack, que era que tinha um trackball gigante, não era isso? Você tinha a cidade embaixo e vinham caindo bombas. E você tinha um trackball, você controlava um cursor. Exatamente, ia disparando ali explosões que iam destruindo as bombas que iam caindo na cidade. Isso, quem quiser ver esse jogo sendo jogado, veja Exterminador do Futuro 2. John Connor joga esse jogo no Exterminador do Futuro 2. De alguma forma, isso é meio profético, né? Porque ele defende de ataques nucleares, né? Entendeu? É um jogo clássico que, na época de Exterminador do Futuro 2, já era clássico, né? Isso. Exatamente. Bom, depois vocês evolução. Vocês lembram que pra jogar esses jogos nos fliperamas, a gente tinha que comprar fichas? Ah, meu Deus. Sim. Não, você comprava um saco com, sei lá, 50... jovens nerds de hoje, que vão lá no seu... Hot Zone. Que é Hot Zone da vida, que vão lá e compram um cartãozinho. Isso. Que passam magneticamente o cartãozinho e vai descontando crédito. Eles tiveram sorte. A gente comprava 100 fichas, ia com uma saca de fichas. Botava isso. Do lado do fliperama e começava... Ou tentava amarrar o fio de nylon na ficha pra puxar de volta, né? Isso na época que depois passou a ter jogos que consumiam mais de uma ficha pra você jogar. É verdade. E nunca deu certo isso comigo. Quem conseguiu fazer isso? Do barbante? Quem conseguiu fazer o fio de nylon funcionar, manda um e-mail aí que a gente fala no próximo Netcast. Manda com o telefone. Mas vocês lembram quando os fliperamas passaram a cobrar mais de uma ficha por jogo? Eu lembro. Tinha jogo que valia 5 fichas. Caraca. Aí era um desespero. Você botava 5 fichas pra ter um crédito no jogo? Era horrível. Eu te digo que nesse fliperama, mas eu prefiro jogar o pinball. O velho pinball, que aliás é a forma divertido. De jogo de eletrônico, jogo eletrônico mais antiga, isso vai da década de 30, 40. Tá aí até hoje, né? Tá aí até hoje. E alguém se reparou que muitos desses fliperamas, se não todos, uma coisa que, tipo, eu já era mais velho quando eu vi, a TV não era de frente pra você, ela era deitada. E tinha um espelho que refletia a imagem pra você. Isso era pra otimizar o espaço, né, do jogo. Porque você, você tinha mais espaço pra baixo. Aham, é verdade. Pra trás, a máquina ficaria mais fina, né? É verdade. Bem pensado, bem bolado. Mas os caras tinham que fazer o jogo ao contrário, né, cara? Pra refletir e ficar certo. Que saco. Que dificuldade de ver isso, né? É, porra, é difícil. Relaxa, vem inverter o sinal de alguma forma. Vai ver que é isso. Continuando nos videogames, além do Atari, logo depois veio o Nintendo. Ah, mas antes de Nintendo, a gente tem que lembrar do grande, maravilhoso, uma revolução dos jogos, que é a Tetris. Tetris é um jogo que existe e é jogado até hoje, né? Da mesma forma. O Tetris, ele, pra quem não sabe, foi criado na Rússia. Pelo Alexei Pajitnov. Meu Deus, ele fazia isso com corpos de prisioneiros? Será que é isso? Não, o Tetris, eu sei que ele foi baseado em um jogo tradicional russo que era de encaixe de peças. E o Alexei, ele... Criado por Stalin, chamava mate seu próprio povo. E aí, ele acabou criando, ele deu uma simplificada, criou algumas peças daquela forma que a gente conhece, que é aquele bastãozinho. Uma curiosidade, o nome Tetris, ele é derivado da palavra grega tetra, que seria 4. Isso. Todas as peças têm 4 quadradinhos. Elas são formadas por 4 pecinhas pequenas. E é isso, né? As pecinhas caem, você encaixa, quando fizer uma pilha completa, você perde. É um jogo simplíssimo. Simples, né? Mas, quanto mais, tá hoje, quanto maior o nível, mais rápido a queda das peças, e aí é isso. É isso. Ou ele forma ou não a próxima peça. Mas o Tetris tem muita história pra contar, sério. Porque são problemas de direitos autorais que queriam fazer negócios com o Alexei, e aí uma empresa falou, arrumou de assim, vamos fazer negócio com você? Beleza, vamos. Aí ela vendeu os direitos pra outra empresa sem ter fechado negócio com o Alexei. Aí o Alexei não fechou peraí. Negócio. Quando é que foi inventado o jogo? Quando é que o Alexei inventou o jogo? 85. Só que na época, refresca na minha Rússia... memória, 85 era União Soviética ou já era Rússia? União Soviética. Era a União Soviética. Então, nada na União Soviética é de direito do povo. Exatamente. É verdade. Tudo que você faz, tudo na União Soviética, é da... pertence a todos. Justamente, né? o Kalashnikov, que inventou a AK-47, conhecida por todo nerd que já jogou qualquer jogo de matar um ao outro. A Kalashnikov foi inventada por ele, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele não ganhou um centavo, e é a arma mais vendida no mundo. Então, certamente, o cara não ganhou nada com Tetris, que não tinha como vender se não era dele. Justamente teve um problema com Tetris, porque os Estados Unidos queria vender isso pra caramba lá. Estados Unidos tornou-se um problema político, né? Porque eles não queriam vender, passar o Tetris adiante e tal, e, né, fazer negócio com as empresas. Mas acabou que o Tetris passou para o mundo e aí não teve mais dono. Quer dizer, aí veio um monte de Tetris que, como eles não tinham direito do Alexei, eles criaram o Betris, o Netris. Pode escrever. Coisas genéricas que eram igualzinho ao Tetris. O Dr. Mario, né? Exatamente, que era com pílulas. Meu Deus. Que vinham caindo. Exatamente. E aí, bom, essa foi a história resumida do Tetris. Muito divertido, muito legal. Mas, então, vamos falar de Nintendo Entertainment System. NES. O NES que revolucionou. Ou, para os japoneses, Famicom. O Famicom, no Japão, era chamado de Famicom. Como assim? No mundo inteiro chamava NES e é que o sistema Japão, era diferente. Na verdade, o sistema dos dois era... Os dois tinham os mesmos jogos, a mesma capacidade, só que a quantidade de pinos dos cartuchos era diferente. O que significa Famicom? Tem que ter algum significado. Pokémon tem, Digimon tem, certamente Famicom tem significado. Pokémon tem? Tem, Pocket Monster. É isso mesmo. Digital Monster. Tá bom, ok, Famicom deve ter. Mandem para netcast@... Family Monster, né? Family Monster. Family Computer. Ah, aí o Caquinho. E tu não queria que ele participasse. Então, o Nintendo... Que o japonês tem essa mania de abreviar tudo. Eu não sei disso, tem? Claro que tem. Pokémon, Famicom, Digimon... Famicom, cara. Nintendo, o que significa Nintendo? Vai saber o que significa Nintendo. Você sabe? Você sabe? O que significa Nintendo? Nintendo, traduzindo de uma forma grosseira, significa Leave Luck to Heaven. O quê? Leave Luck to Heaven. Deixa a sorte para os céus. Mas também pode ser traduzido como Heaven Blesses Hard Work, que é céus abençoe o trabalho duro, né? Meu Deus. Ou In Heaven's Hand. Então é isso, você vê que Nintendo é uma abreviação. Parece essa segunda opção aí parece um lema nazista que eles usavam, né? Deus abençoe o trabalho duro. Eles botavam isso na porta de Auschwitz. Bom, então a história do Nintendo é bem longa, na verdade. A empresa foi criada em 1889, no século XIX. Você vê como os japoneses eram avançados, né? Muito, mas muito à frente. Se tivessem aberto as suas portas para o mundo, nós não teríamos nem tecnologia, nós ainda estaríamos andando de cavalo. É verdade. Então, a empresa ela fabricava cartões artesanais de um tipo de baralho tradicional japonês, chamado Hanafuda. Oi? Oi? Hanafuda. E aí... E certamente é alguma abreviação, né? Ah, deve ser. E aí, e na década de 50, a empresa fechou um contrato com a Disney, e aí eles começaram a produzir cartas estampadas com os personagens da Disney, e aí iam fazendo suas cartinhas, até na década de 70, começou a perder mercado para os jogos eletrônicos. As crianças não queriam saber mais de cartinhas, elas só queriam saber daqueles joguinhos de LCD, aqueles pequenininhos de mão, eu sabe? Lembro que eu tinha um... Cristal líquido. Três movimentos. Vários. Era dois exatamente. Exatamente. Tinha até os mais avançadinhos, que você tinha um pad com quatro botõezinhos e um outro e do lado você tinha o botão que você relativamente fazia a ação do personagem. Exatamente. E isso, eu nunca tive um desses, eu só jogava os dos amigos, muito frustrado por isso. Mas então... Mas agora você é dono do Jovem Nerd, e o que, que eles são da vida? Então aí, na década de 70, a Nintendo realmente mudou totalmente a sua linha de produção. Passou a criar jogos eletrônicos de fliperamas. Deixa eu fazer um adendo aqui. Né? É, por favor. É que antes dessa criação, nesse período, a empresa Nintendo atuou e tentou, né, atuar em outras áreas. Eles tentaram, tiveram, né, um ramo de motéis da Nintendo, que devia ser algo muito curioso. Né? Deus abençoe o trabalho duro, aí tu entrava lá no motel. E também tiveram uma companhia de táxi, que devia chamar Deixa a Sorte para os Céus, né, cara? Ai, que ótimo. E aí depois eles vieram com o videogame. Pois é. E os motéis adotaram o sistema de sexo virtual. Meu Deus, que doentio. Então, a Nintendo, eles começaram a lançar esses joguinhos de fliperama, né? Que a gente conhece, o arcade. Uhum. E aí eles lançaram um jogo que fez sucesso lá no Japão, chamado Radar School, que era basicamente o Space Invaders, sabe? Só que com um plano meio 3D, entre aspas, sabe? Então, esse Brothers Cup eles exportaram para os Estados Unidos, empolgadíssimos, e aí foi um fracasso. Não funcionou, ninguém achou interessante os Estados Unidos, e aí eles, desesperados, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente faz para salvar as nossas vendas lá? E eles chamaram o senhorinho japonês, não vou dizer o nome aqui dele, que é muito complicado. Na verdade é porque você não sabe. Não, tá aqui o nome dele, não vou. Tá bom, vai lá. Eu fugiram na Kombi. Fugiram na Kombi? Então chamaram Fugiram na Kombi. E aí ele falou assim, cara, salva a gente, pelo amor de Deus. Aí o que esse cara fez? Ele pegou o hardware do Radar Scope e ele recriou, redesenhou o jogo pra funcionar naquela máquina, entendeu? E que jogo ele criou? Donkey Kong. Olha, isso é um clássico. Botou o macaco lá que sequestrava a princesa. Como é que era o nome da princesa? É? Suri. Não, Suri, pô. A filha tinha nome. A filha do Tom Cruise, ele sequestrava a filha do Tom Cruise. E aí tinha o Mario, que foi a primeira aparição do Mario. O Mario, você controlava o Mario e ele tinha que subir nas escadinhas, pulando aqueles barris e tal. Que Mario? Que Mario. E na verdade no Japão ele chamava Jumper. O nome da princesa era Pauline. Pauline, isso, a princesa Pauline. Então, Verdade eles não chamavam de princesa, era a namorada dele. Era a namorada do Mario Jumper, do que Mario. Era Pauline. O que acontece? O Fujiro Nakombi mandou pros Estados Unidos, não o jogo, eles mandaram kits de conversão pra todos os lugares onde tinham lá o arcade do Rather School, converterem, sabe, só ligar o negócio, botar aqui e ali, e aí converter a máquina que já existia para o Donkey Kong. E aí eles pintavam a máquina por fora e pronto, tava lá, no videogame, Donkey Kong. Nessa, cara, todo mundo sabe, foi um mega sucesso. Donkey Kong foi realmente muito bem sucedido. E aí começou a gerar filhos. Teve a continuação, que foi Donkey Kong Jr., que aí o Mario que sequestrava o Donkey Kong. Porque vocês lembram, no final de Donkey Kong, o Mario consegue salvar a princesa, a namorada, e o que ele faz? Se vinga. Como? Prende o Donkey Kong. Aí nós aprendemos toda a nossa infância. A vingança é plena. Exato. Anos mais tarde, nós aprendemos o complemento. Então, ela mata a alma. Mata a alma e envenena. Ela dizia seu Madruga. Pois é, mas enquanto isso, a vingança era plena. E aí você jogava com Donkey Kong Jr., que era o filho do Donkey Kong, tentando salvar o seu pai, inocente, das mãos... Do malévolo Mario. Malévolo Mario. E aí, o resto é história. Depois, Donkey Kong virou um personagem cravejado da história da Nintendo. Então chegou o NES, o Nintendo Entertainment System, que foi a Nintendo saindo das lojas de arcade e entrando pra casa das pessoas, né? Eu lembro quando eu comprei o Nintendo, né, o NES. Na verdade, não fui eu, porque eu nunca tive videogame meu, mas foi meu irmão. A gente foi nos Estados Unidos, fomos na Disney, e aí quando a gente voltou, a gente acabou convencendo meu pai a comprar o Nintendo, né? Ah, conta essa história. Meu pai é espanhol e tal, não fala bem o português, fala um dialeto. próprio dos imigrantes. Uhum. E aí chegamos no aeroporto e a gente tinha botado o Nintendo na mala e, sei lá, colocado cuecas por cima, sabe? Aquilo pra causar um certo espanto. Uhum. Meu pai nervosérrimo, suando. Meu Deus, já vamos ser pegos na alfândega, estamos trazendo um videogame. Isso não pode estar certo, né? Uhum. Tinha um limite de $500, sim, né? Ainda tem, né? É, tem ainda. E aí apertou o botão, né, cara? E é claro que deu vermelho. Aí não tinha raio-x, né? Era botar a mala em cima do balcão e abrir, né? Quando abriu a mala, cara, voou cueca e meia pra tudo que é lado e tava lá o Nintendo brilhando, cara. Uhum. O Nintendo, o maldito robô, a pistola e a luva, cara. Tudo ali armado em cima da... Porque vocês sabem, o Nintendo tinha 1 milhão de acessórios, né? Isso. E aí a mulher perguntou, mas o que que é isso, meu pai? Não entendo. Não entendo. É, a mulher riu e deixou a gente passar e não viu que embaixo do Nintendo tinham 5 tapetes persas que ele tinha comprado em Miami. Meu Deus. Excelente, viu, Nintendo? Deu só uma boa história. E eu tinha esses milhões de acessórios, cara. A gente tinha esse robô, Rob Robô. Era um robô que não fazia nada. Ele era inútil. Assim, você tinha que colocar o robô em frente à televisão. Aí ele jogava um joguinho específico. Ele tinha dois peões que ficavam girando com o motorzinho. E aí botava o peão em cima de um botão que era uma geringonça que acionava o botão do controle. Uh-huh. O que ele fazia era basicamente abrir e fechar as portas do jogo. Só que era muito mais divertido eu ficar abrindo e fechando as portas e esmagando o personagem do meu irmão o tempo inteiro. Claro. Tinha a luva, que também era imprestável, porque era muito difícil jogar com aquilo, cara. Como tinha que ficar com o braço levantado o tempo inteiro e, sei lá, você levantava a mão e o Batman pulava. Você mexia o dedo mindinho e ele chutava, sabe? Meu Deus, era muito exercício. Era cansativo, cara. O único acessório, assim, o Nintendo teve 1 milhão, cara. Esteira, teve controle maior com joystick e botões. Isso, era um... Tinha um manche pra você jogar jogos de nave, tinha um óculos 3D, tinha 1 milhão, cara. 1 milhão de acessórios, mas o único que eu achei muito maneiro e que era uma revolução pra mim, era a pistolinha que você jogava Duck Hunt. Cara, muito bom. Eu achava isso o máximo, cara, que você não... Você estava atirando e matando os patos na televisão. E aí depois eu descobri que se você mirasse no receptor do controle remoto da televisão, você sempre acertava o pato. E aí eu zerei Duck Hunt, o único jogo que eu zerei na minha vida. Ai, que ótimo! Só assim mesmo, cara. Mas então, o Nintendo trouxe uma grande revolução, mais uma revolução na vida de todos nós, né? Entre os jogos que o Nintendo trouxe que fazem grande sucesso até hoje... Pera, mas espera aí. Antes de falar os jogos, temos que falar dele. Dele, Super Mario Bros. Vocês estão ouvindo a musiquinha. Ao som desta bela canção, nós vamos falar um pouco de Super Mario Bros. Que foi, quer dizer, o Mario veio, nasceu no Donkey Kong, e aí depois ele teve aquele joguinho de que ele e o Luigi ficavam em um esgoto lá, e aí saiu um monte de bichos tartarugas, e tinham 3 andares, eles ficavam batendo no chão pro andar de cima pra matar os bichinhos, virando de cabeça pra baixo. Isso foi o predecessor do Super Mario. E aí sim entrou o Super Mario. Esse Luigi, né, era aquele amigo que nunca arranja namorado e fica sempre na aba, né? É, porque o Mario tinha lá a Suri. Mas o Luigi não, né, cara? Ficava abraçado com o Yoshi. O Luigi sempre foi sozinho, cara. Coitado do Luigi, né, cara? Mas o... É que ninguém italiano alto e magro. Pois é, o Luigi era alto e magro, verdade. É verdade. E o Luigi e o Mario era baixinho e gordinho. É o Bob Hoskins. É verdade, o Bob Hoskins. Mas o Bob Hoskins fez o papel do Mario no filme do Mario. No filme. É horrível. Eu não faço a menor ideia quem fez o Luigi. Papel. Bom, então o Mario teve 3 versões, teve o Mario 1, 2 e 3 pro Nintendo, e esses jogos juntos venderam mais de 200 milhões de cópias, cara. É muita coisa, cara. E quanto é que custava o Mario? O quê? 40, 50 dólares? Faz as contas aí, entendeu? É muito dinheiro. Então o Mario virou o nosso xodó, o nosso querido Mario. E até hoje, cara, ele é referência de qualquer coisa a ver com videogame. Se você procurar por Super Mario no YouTube, cara, você vai ficar surpreso de quanta coisa maneira que tem. Que é exatamente o que nós estamos falando. O Mario entrou pra cultura pop e qualquer nerd conhece. Mas o Nintendo trouxe outros jogos clássicos para as nossas vidas, como Castlevania, Contra, Final Fantasy, It Consumes My Life, que é o lema do Final Fantasy, que não é o jogo mais interminável do mundo. Tinha um jogo que eu achava maneiríssimo, que era Bionic Commander. Não conheço. Meu Deus. Era um jogo que era um heróizinho lá, whatever, genérico, e ele tinha essa luva, que era uma espécie de manopla, que vinha com uma mãozinha retrátil, e ele atirava e ela agarrava nas coisas, e ele conseguia se pendurar, subir, descer. Ah, esqueci. Batia nos inimigos com essa luvinha, e eu achava esse jogo maneiríssimo. Nem uhum. era meu, era de um amigo meu, Bruno Jabuti, uhum. e aí eu peguei emprestado com ele e nunca devolvi. Claro. Então teve Mega Man também, Ninja Gaiden, Ghosts and Goblins. Ninja Gaiden! Ninja Gaiden, cara, Ninja Gaiden. Cara, olha só, o Ninja Gaiden era da época em que você não salvava jogo. Você Sim. não podia. Então o que, que você fazia, meu? Pra zerar Ninja Gaiden era. Televisão e dormir. Isso, força tarefa. Exato. Eu fiz isso com o Ninja Gaiden. A gente desligou a TV, deixou o controle, fomos dormir. No dia seguinte tinha travado o jogo. Aí ele nunca mais fez. Eu lembro que eu cheguei a terminar o primeiro e o terceiro do Ninja Gaiden, naquela coleção Ninja Gaiden 1, 2 e 3 juntos. Aham. Uhum. Aí eu lembro que eu joguei direto o primeiro, consegui terminar. O segundo eu não joguei, achei um saco. Não lembro por que agora, mas eu só lembro que eu achei um saco o segundo. E o terceiro eu consegui jogar, que era o melhor. A história, pô, tinha uma história muito maneira, a história foda do jogo. Pô, mas eu fui até o final. Mas só no terceiro que você podia andar na parede? Porque no primeiro você não podia, era um saco pra você subir. Isso. Você ficava grudado na parede, não podia andar. Terceiro é que a... E no terceiro você tinha aquela história, aquela animaçãozinha desenhada, aquela coisa meio quadriculada, mas com desenho mesmo. E fazia daquilo um chato. Pô, eu adorava aquele jogo só por causa disso. Pra mim aquilo ali, caraca, isso é fantástico. Isso é foda, meu Deus, isso é muito maneiro. É, muito bom. Pra aquela época, esse jogo foi fantástico. Essa história, tudo pra ele era fantástico. E o Tartarugas Ninja foi do Nintendo? Eu não tenho certeza se ele lançou no Nintendo ou se ele foi direto pro Super Nintendo. Mas nessa época ele já tinha fliperama. Sim, cara, que era... Tartarugas Ninja foi uma febre inacreditável, né? Foi uma febre inacreditável, cara. Que devidamente só morreu depois que o Vanilla Ice apareceu. Mas eu lembro, cara, que era revista em quadrinho. Eu vi uma vez o cara que criou um depoimento que ele desenhou num guardanapo, numa lanchonete, um negócio assim. É, os primeiros esboços, né? E era foi filme, revista em quadrinho, seriado de TV, né? Desenho animado. Virou tudo. Puta, ai, cara, maneiro, cara. Você ia no fliperão. Você ia no fliperão. E bonecos, tinha 1 milhão de bonecos, cara. Eu tinha vários de bonecos, eu tinha uns 4. Você ia no fliperama, cara, e só você ver uma aglomeração de pessoas, você sabia que era o Tartaruga Ninja. Então, jogando, e ficava aquela galera em volta. Fazendo fila, esperando o cara morrer pra tomar o lugar. Exatamente. Calabanga! Muito fila bom. E a gente, o cara que tava jogando, com um saco com 100 moedas, né, sem fichas, que ele não ia sair nunca de lá. Exatamente, era horrível isso. Aí logo alguém, algum nerd mais forte pegava o cara pela perna e o cara sumia e aparecia espancado do outro lado. Nerd mais forte, você entenda, nerd mais gordo. Ai, é. Não vai dar tempo, obviamente, de falar de todos os videogames, que nós já temos que parar aqui no Nintendo mesmo. Mas se der esse, a parte 1. A parte 1 do papo de videogames. O Master System, ainda falta falar do Master System, do Super Nintendo, do Mega Drive, dos videogames portáteis. Sega Genesis. Isso, então, não, aí ainda tem muito papo de videogame pra rolar, cara. Bem, então fica pra próxima. Game over. Game over. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Não me pagam, não me dão um texto. Eu tenho que sair inventando esta porcaria. Estão me exigindo demais. Vou largar este escravidão e não vou mais anunciar porcaria nenhuma. Se não tiver um texto, um roteiro para seguir. Pois, a próxima atração... Não pode falar, raparigo. Já falei 10 mil vezes. Na hora da gravação, tem um putinho que não cala a boca. Próximo Jovem Cast falará sobre o Google, que é um buscador que está tentando não só dominar Portugal, como o mundo inteiro, porque Portugal já foi para as cuias há muito tempo, não precisa mais ser dominado por ninguém que acha esta porcaria. Agora vocês vão todos para estar, que eu já estou de saco cheio desta bosta.